céu um sinal resplandeceu. Uma mulher vestida do sol, lua aos pés, a coroa em seu ser, um filho à luz e o nosso farol. Gritava em dores um clamor de amor para o mundo. Veio a salvação, mas um dragão com fúria e terror tentou devorar nossa redenção. Aleluia, ó céu, celebremos a vitória do Cordeiro. O dragão já foi derrotado e em Cristo estamos livres. Por seu sangue temos vida e um reino eterno a brilhar. Alegria nos céus, o poder do nosso Deus triunfará. Em batalha vão, lutando firme contra a escuridão. O acusador já não tem mais voz. No trono de Deus temos paz e luz. A mulher fugiu, o deserto é seu lar, mas Deus a sustenta, faz prosperar. As águas que vêm não a podem derrubar. A faz triunfar. Aleluia, ó céu, celebremos a vitória do Cordeiro. O dragão já foi derrotado e em Cristo estamos livres. Por seu sangue temos vida e um reino eterno a brilhar. Alegria nos céus, o poder do nosso Deus triunfa. Sempre, sempre, amém.